você engatinha. Quem foi que tentou te enganar? Ele guiando o comando, vontade e a sua direção. Como se fosse opção. Como um ratinho mimoso na gaiola giratória, você faz esse mundo girar. Veste a camisa, defende, vai pra brigas, vai só energia, mas não para pra pensar. Marque situação. Essa pra gente.